Siga, Mike Kilo, Roger. Autorização de reboque da Block 10 para a remota 123 e a conectada com a aero. Estou autorizado, senhor Lupé. Alfa Juliette Kilo. Uma aeronave nossa que está pousando e vem aqui para a posição 1-3, nós estamos indo agora para 5 Romeu, baixo 3. Ei, senhor, chama o time. Hoje, obrigado. aqui é Kilo Parque Asa na 5 Romeu, pátio 13, bom dia, obrigado. Bom dia. Salvador, boa noite, é o 3170, passando externo, vamos lá. Bom dia, 3170, tudo autorizado, sistema 0, o vento 170 graus, 129, ajuste 10 no meio. Para o meio, implosão 0, 3170.